mesma sequência que vejo o calendário. Me preparo, declaro no topo de todo número ordinário. Entre o presente e o passado, nada foi arquivado. Experiências eu trago por tempo indeterminado. São fatos que trago comigo, relato sempre que posso. Poucas lembranças, mais belas resumidas em fotos. Grandes recordações me acompanham através do tempo. Relembro de momentos que contribuíram pro meu crescimento. Ganhando ou perdendo, mas sempre me fortalecendo. Mensageiro verdadeiro, mostrando meu talento. Com luta e sofrimento, porém sem medalha no peito. Guerreiro, combatendo, provando bom desempenho no meu verso. Com audácia, sem estilo eu te escrevo. Visto a camisa sem reflexão do espelho. Sem intriga, rimo a vida positiva além dos mares. A vida é curta, truta, mas resumida em fatos. A vida é dividida em várias fases, resumida em frases. Momentos marcantes nos trazem felicidade, de verdade. A vida é resumida em várias frases, dividida em fases. Eu trago na memória a lembrança de outrora. Várias fases, várias fases. Do que vale belos versos expressos no papel, sem inspiração e convicção que vem do céu. Meu canto é a tradução sincera da fé que eu professo, obra do meu coração e da razão do que eu me confesso. Belos trechos escritos sincronizam dando sentido. Analiso os manuscritos fortalecidos por Cristo. A caminhada é longa, sigo dedicado à palavra. Sem temer o mal, pronuncio o evangelho a cada parada. Tipo reviravolta, dando a volta por cima. Essa é minha sina, na rima, faço minha parte sem perder o clima. Estilo Thiago 2, rico ou pobre, branco ou preto, sabe ou leigo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Derruba os muros de Jericó sem treta. Daquele jeito, algumas intrigas e uma vida sentida nos lares. A vida é longa, mas resumida em fases. A vida é dividida em várias fases, resumida em frases. Momentos marcantes nos trazem felicidade, de verdade. A vida é resumida em várias frases, dividida em fases. Eu trago na memória a lembrança de outrora. Várias fases, várias fases. Se passaram e restaram só lembranças. Desde minha infância eu sou boatos de grandes mudanças. Tenho tolerância e aprendi a ter confiança. Quem espera sempre alcança, Deus honra quem tem honra. Tenho esperança que um dia a luz se acenderá. Os anjos descerão e as trombetas irão tocar. Dezenas de poemas, temas em plena ascendência. Vejo a trema vendo a cena mais esperada, meio que um dilema. Entre sucessivos erros compreendi de vez o meu destino. O significado da cruz, a luz que guia o meu caminho. Muitas vezes acreditei e pensei que certo estava, movido por um sentimento ou momento que passava. Jogo de carta marcada, caí em muita cilada. Correndo contra o tempo, vendo que não enxergava. Muita intriga, mas a paz sinto em mim de verdade. A vida aqui na terra é dividida em várias fases. A vida é dividida em várias fases, resumida em frases. Momentos marcantes nos trazem felicidade, de verdade. A vida é resumida em várias frases, dividida em fases. Eu trago na memória a lembrança de outrora. Várias fases, várias fases.